foi sem salvação e é ruim, nem me viu. Voltar pra aquele mundo e a dor sumiu. Quem te curou, quem me curou, já veio e vai voltar. E aí, se liga, acorda, plim, plim. Alô, alô, Brasil. A prostituta babilônica ainda não caiu. Mas quem se importa, eles continuam dando as costas. O sangue do cordeiro purifica, ninguém se joga, levanta a corda, sem fé não rola, a obra fracassou, sofreu, doeu, quem não for quente não verá a Deus, a selvageria não faleceu, na selva de concreto, vários morreram, hoje estou feliz, estou com Deus verdadeiro, na união da palavra, sem falha, a IDG me diz quem é que salva. Jesus, a luz, a vida, a única saída, fonte de amor verdadeiro, que sempre me inspira, revolução e mudança ouvi em nossas vidas, duvida, felicidade é saber que Cristo em mim habita, que nunca é tarde pra encontrar a luz, reconhecer o sacrifício feito lá na cruz, a salvação verdadeira somente em Jesus. Hoje sou feliz, Jesus vive em mim. Hoje sou feliz, Cristo está aqui. Hoje sou feliz, Cristo vive em mim. Hoje sou feliz, Cristo está aqui. Hoje eu sou feliz, tipo o maluco lá do circo com a bola no nariz. Os caras me escutam, pede bis, Jesus, minha diretriz, o remédio da minha cicatriz. No passado vida velha, hoje vida nova, esperança, Fabão e anistia, tipo uma aliança que gera confiança. Um som prevalece nos loucos aqui do rap. Com Cristo todos são felizes, só ele é fiel, grande Deus de Israel. Nova criatura, meu reino é de pau nem escultura, a Bíblia sua bússola, alegria de criança renascendo a esperança. Isso que é abundância, não importa a circunstância, jejum e oração, a arma do cristão, Jesus nosso pão. Não é de pedra nem sabão, isto que é um sol. Hoje sou feliz, buscando ao Senhor tudo que sempre quis. A aliança verdadeira não se quebrará, mesmo que o inferno se levante eu não posso parar. Vou louvar, exaltar o Deus do meu poder, proclamar o seu nome enquanto sobreviver. Firme e permanente, pra sempre vou te amar, por todas as nações o seu nome proclamar. O milagre acontece, hoje sou feliz, a salvação pra sua vida ele sempre quis. Então me diz agora, nada vai me parar, enxugue as lágrimas dos olhos, venha a Deus louvar. Deixe sua luz brilhar, sua glória resplandecer, receba o amor, ouça o que vou te dizer. Felicidade, Jesus, é o caminho pra vencer. É o caminho pra vencer. Pois sou feliz.